seus lábios é um desatino. Responde pra mim, Zé de Freitas. Eu. Meu amigo Célio, Vacaria. Um abraço, meu irmão. E bate na palminha da mão, todo mundo em cima. Todo mundo, vamos lá. Quando eu vou, meu amigo Zé da Vacarias, meu amigo Clóvis Batista Produções. Fecha os olhos, beijo sua boca. Eu vou em seus braços. Produções, Batista Produções, tem mais sucesso pra vocês.